noite procurando te encontrar, e pelas ruas choro e cansada de chorar, por amor qualquer eu vou levando a minha vida. Quem me vê assim perdida não vai nunca acreditar que o meu coração ainda sabe o que é amar. Vivo a esperar o dia de você voltar. Só você entende minha vida, só você me abraça assim. Com você eu sinto vontade, vou sair pra longe daqui. Só você entende a minha vida, só você me abraça assim. Com você eu sinto vontade, vou sair pra longe daqui. Sei o quanto eu sofri de fato, vivendo na vergonha, sem amor e sem carinho. Foi você que me abraçou e que entrou dentro de mim, e que me fez sentir de novo este amor sem fim. Vivo a esperar o dia de você voltar. Só você entende a minha vida, só você me abraça assim. Minha vida, só você me abraça assim. Com você eu sinto vontade.